não precisa escolher. Bota a agulha e toca, tá bom. Não sou Cyborg, Superman ou Sansão, mas faço 10 toneladas dançar no salão, aí irmão. A mão desliza no vinil que chia nas agulhas, Shuri. Fala com as mãos, envolve a alma. É o seguinte, meu irmão, isso aqui é São Paulo. É. Corre, corre, que o bicho vai pegar. Aquele que faz a performance, scratch, beat jungle, que é uma parada muito importante, ele mostra que tem o domínio dos toca-discos. DJ Dani Tambilista. DJ! Back to back, a saga prossegue. Os fones nos ouvidos. Os DJ risca. Cada um é cada um. Cada um representa seu papel. Chega no sapato sem causar problema. Sem causar tumulto, com o nosso lema. O som bate e baterá de norte a sul. A sua língua grande é a rolha do seu. Mas não paga de louco outra vez não. Já estralei os dedos, tá coçando minha mão. Muita bondade, também muita maldade. Muito desperdício de criatividade. Eles querem que você desista, mas jamais se dê por vencido. Toca aquele som aí, DJ, ei, a nota agita vista, mano, eu sei, ei. Na minha cabeça não existe equívoco a menos. O jogo é sujo, vai ganhar mais quem erra menos. Tirando, né? Ai mano, o maluco tá tirando, vamos pegar. É nas garras de madeira sem pit. Moeda no braço, na segurança para não pular o disco. A covardia é justiça no paraíso da maldade. Na verdade, vencer é pra quem tem coragem. Deixa eu cair.